Vamos. Vamos. Pode ir? Pode. Amo que a Lud mandou um ha-ha-ha no grupo. Ha-ha-ha. Gente, eu não sei como começar. Peraí, deixa eu pensar. Olá, amigos. Está começando mais um. É, eu sempre faço isso. Não, eu vou ser mais original. Eu vou ser mais original que isso. Pode ir? Vai, amigo. Pode. Vai com tudo. Olá, amigos, está começando mais um... Good morning, people! Você não vira aí, presidente da República? Não vai poder falar isso, linda! Coisa natural, eu sou bonita pra caramba! Ué, o meu também é desse. Mas que faça bom, aproveita que esse carro usado, meu, é certo! The DJ accepts no responsibility for the next record. Olá, gente! Eu tenho certeza que nossos fãs Lager estavam morrendo de saudade. Olá, amigos, está começando mais um. E voltamos. Podcast. Gente, que foi isso? Eugênio está do esgoto, amigo. Eu não estou no esgoto, gente. Que internet é essa, meu? Sai do esgoto. Ai, pera, porque eu tô conectado na internet. Pera aí, já vou resolver. Porque tá conectado na internet errada. Ah, ai, meu Deus do céu. Bora gastar essa molhada. O quê? Oi. Oi, oi. Oi, alô, alô. Graças a Deus. Fala, Eugênio. Saiu do esgoto? Saiu. Saiu. Saiu. Então tá bom, pronto, podemos voltar. Volta de tudo? Não. Continua daí. Não ou volta? Volta. Ai, caralho. Que trabalho que vai me dar editar esse programa. Não, agora eu vou inovar. Olá, amigos! Está começando mais um... Já sei. Oi, amigos! Está começando mais um... Livecast! Perfeita! Inovando horrores aí na abertura. Inovando, pra hein, todos gente. Os nossos Lagers, que estão morrendo de saudade. De L, Ludmilla... A, Anaíses. J, João Guilherme. Eita, fiz errado. Ah, não, fiz certo. É, Eugênio! Que foi o maior coincidência desse mundo. E tá rolando agora o livecast. Voltamos! Voltamos mais ou menos. Acalmem o coração. Então, primeiro, voltamos não. A gente tá gravando essa edição do livecast. Deixem por muito satisfeitos. Agora só no final da pandemia, né? Sim, amigos. Na verdade, a gente parou de gravar porque entramos em pandemia, né? Ah, é. Aquelas caras de pau. Ai, que mentirosa. A culpa é do coronavírus e do Bolsonaro. Sim. A culpa é das estrelas. Amiga, sempre. Gente, vamos fazer que nem a Pugliese. Obrigado, coronavírus, por reunir este programa. Sim. A gente sempre tem que olhar pelo lado bom, não é mesmo? Há momentos assim que a gente tem que entender que a vida precisa de uma virada. E 27 Nossa, mil pessoas precisaram morrer para isso. Ai, que Mas você. A gente tá aqui gravando. Sobrevivendo. Meu nome é... Eu tô tentando fazer minha apresentação. Meu nome é Eugênio Gomes, @Eugênio em todas as redes sociais, porque eu preciso de um biscoito. Eu sou Anaíses Dias, @Anaíses Dias em todas as redes sociais. Sou eu agora? Vai. Eu sou o João. Não, é a Lud. Ah, eu não lembro da ordem. Vai, Lud. Eu também não lembro. É a Lud. Eu sou @LudPeixoto em todas as redes associadas. Com Y e com X. E com eu X. Sou o João Guilherme Xavier, @João Xavier, agora carequinha. Sim. Ai, eu amo. João, como foi pra você se libertar do cabelo? Amigo, me libertei dos poucos fiapinhos que tinha aqui nessa cabecinha. Amigo, não eram tão poucos assim. Eu tava um pouquinho igual um bozo, cabelo crescendo pros lados, aí eu me irritei, mandei meu irmão cortar e raspei com gilete mesmo. Quem ainda não viu o João Guilherme 100% careca pode estar indo no Instagram dele. Porque lá no IGTV tem um vídeo incrível e maravilhoso, editado, do nosso amigo. Lá, gente, deu tanto trabalho, me dá um biscoito, pelo amor de Deus. Isso aí. E tem até react nosso, tem gente olhando espantado pro João Careca. Dizendo assim. Que eu nem tinha muito, né, cabelo. Muito é, massa. Quem vê, pensa. Mas sim. Aí, gente, tendência, estou curtindo. Amigas, vai, então gente. Vamos começar de vez? Vamos. É o seguinte. Antes de começar, oi? pera, a gente tem que falar que nós somos o @LagerCast no Instagram. Vai, Eugênio, dá um recado que essa parte é sua. Ah, tá. Então, nós somos arroba LajeCast no Instagram, LajeCast underline no Twitter. Se vocês quiserem denunciar o arroba LajeCast, a gente agradece. Tem o blog que tem todos os nossos programas, lajecast.wordpress.com. E é isso, né? É o Ah, tem tempo. Facebook E tem o também, e-mail, LajeCast, você falou só acha a do gente lá. e-mail. Ah, é verdade. Se você quiser mandar um e-mail pra gente, lajecast.gmail.com. Faz tempo que a gente não Gente, recebe será que tem e-mail. algum e-mail lá? Deixa eu ver. Não, não tem. Eu olhei hoje. Você Não olha, viu? não, Nahide. Não olha. A gente pede e-mail, não olha. Mas é assim mesmo. Não, eu olhei hoje, não tem. Eu fui ver uma coisa do trabalho e caí no meio do LajeCast. Gente, pra vocês serem ouvintes do LajeCast, vocês têm que entender que é assim, entendeu? A gente é assim. Não, eu quero saber se a gente ainda tem ouvinte, né? Se você está ouvindo o LajeCast, por favor, fale com a gente pra gente saber que vocês ainda existem. Então aí. Alô, Raul. A gente tem sim, porque eu postei aquela nossa foto e duas pessoas comentaram, Raul e Breno. Então tá show. Ai, não, perfeito. E muita gente curtiu. Então verdade. A gente tem muitos ouvintes, sim. Cedendo. Eu não curti porque eu tava feia. Poxa. E eu não Isso. sabia que iria pro Twitter. Porque se eu soubesse, eu não teria jamais ter feito aquele print. Nós falamos, doida, que a gente ia Não, postar. Vocês falam, vamos printar, mas eu achei o quê? Que era pra um close friend, no máximo. Ah, doida. Tu me bota aquilo cortado no Twitter, eu acabado, eu falei, eu não vou dar biscoito pra essa publicação, não. Eu, DRT, então todo mundo me segue, vocês vão ter todos os conteúdos do LajeCast. Que ódio. Ai, gente, eu não dei reply porque eu não dei. Então, tá. Eu tô meio perdida, como sempre. Aqui na nossa pauta improvisada, o próximo assunto é pandemia. O que vocês querem falar de pandemia, gente? Como é que tá sendo a quarentena de pandemia, vocês? Né? Não, vamos fazer por partes. Vamos Estão fazer uma linha todos em do tempo da casa? pandemia? Ah, tá. Então, vamos. No começo, quando a gente via que o planeta... O planeta não, mas a Europa... Estava começando, principalmente, primeiro começou na China e tal, Ásia, e foi para a Europa. E a gente estava só assistindo de camarote. Qual foi a sensação de vocês ao ver aquilo tudo? Vocês imaginavam que eu ia chegar aqui no Brasil e ia estar esse rolê que está hoje? Imaginava porque tem muito brasileiro que vai para a Europa. Então eu pensei, essa merda vai vir para cá, né? Mas você imaginou que seria desse jeito? Eu imaginei que seria pior. Você imaginou que seria pior? Imaginei, e na verdade eu ainda acho que pode ser pior, porque a gente ainda não sabe, né? O Brasil é muito grande. Amiga, vai piorar horrores, então. Não, eu concordo com a Ludmilla, eu também achei que ia ser pior. Porque eu pensava assim, meu Deus, no carnaval isso vai ser igual uma coisa zumbi. Vai passar, todo mundo vai passar por todo mundo. Zumbi. Aquela uma pegação, todo mundo se passando, nossa, se vai chegado dar um, vai ser um inferno. Socorro. E como aqui é muito grande. Nossa, eu só fico pensando assim, cara, a gente não tem noção ainda do que tá acontecendo aqui, a gente não tem noção da proporção do que tá acontecendo, tá muito estranho, sabe? Sabe o que eu fui pensando? Quando começou a espalhar pela Europa, a gente começou a ver a crise toda na Itália, eu fiquei imaginando, tipo, vai chegar no Brasil, o Brasil adora bater recorde, vai ser o país mais infectado, porque não toma todas as medidas, e assim... a gente tá vendo que já tá em segundo ou terceiro lugar hoje, no dia da gravação. É o segundo lugar. É, no mundo todo. É, quando tava lá na Europa, na Itália, 800 mortos por dia, a gente, ai, tadinhos, poxa, chega aqui, a gente não... A gente não, porque a gente tá fazendo quarentena. A grande população não faz as coisas certas, sabe? Não, mas pelo menos uma coisa que o Bolsonaro prometeu, ele cumpriu. O Brasil acima de tudo, literalmente, no número de mortes. Oh. Sim. Eu achei, assim, eu vou ser sincera. Eu vou ser sincera, quando eu vi aquilo lá, eu sentia que a gente, tipo assim, ainda tava meses atrás, pelo menos um mês atrás e tal, a coisa ainda tava começando. Para a gente estar no comecinho respeitando a quarentena, porque teve um momento realmente que as pessoas estavam respeitando a quarentena, eu achei que a gente não chegaria nesse ponto. Eu achei que a gente teria, que a coisa chegaria, mas não que seria o que era hoje, porque eu tava vendo realmente, pelo menos aqui na nossa cidade, em Nova Friburgo, a gente viu que a curva começou ali a achatar um pouquinho, então eu falei, cara, que bom. Mas aí, claro que a gente tem um... Eu não quero nem falar o nome dele, pra não chamar, como diz minha avó. Ah, pelo amor de Deus. Então, a gente tem um governo que, né, que fez o que fez, e aí eu senti que a coisa saiu dos trilhos, assim, foi ladeira abaixo. Então, as pessoas só começam a acreditar no coronavírus quando alguém perto delas fica infectada, fica doente e morre. Então, como ainda tá um negócio meio meio subnotificado no Brasil, né? Porque Total. os números que a gente tem são das pessoas que foram testadas, mas tem muita gente Uhum. que morreu de problemas respiratórios, que obviamente foi o coronavírus, só que a gente nunca vai saber qual é o número real. Sim. E eu Exatamente. acho que uma coisa que me deixa muito desesperada aqui no Brasil é o negacionismo. Sim. Isso me deixa porque é tipo assim, é como se não houvesse luz no fim, porque as pessoas não acreditam, então, consequentemente, elas não se cuidam do jeito que deveriam se cuidar e não levam a sério do jeito que deveria levar. Então, essa coisa, tipo assim, caramba, quando vamos sair dessa? As pessoas não entendem que sairemos dessa quando respeitarmos a quarentena e tudo que, enfim, organizações sérias estão pedindo, né? Mas aí, em contrapartida também, você tem um governo que não apoia a população no sentido de, pô, o cara vai receber um auxílio, não consegue receber um auxílio. E Você não ele tem tem, o e menor aí respaldo, não tem não tem informação, não tem nada. respaldo nenhum, não tem respaldo nenhum. Como que, então, a pessoa, como que eu vou chegar para um cara, sei lá, que é vendedor de rua, alguma coisa assim, fala, fica em casa, se ele não tá recebendo auxílio, ele não tá recebendo nada. Não vai ficar mesmo. Sabe? É um problema, é um atrás do outro. É um problema, um acarreta o outro. Não, e o pior, o governo da nação inteira indo contra a maré da Organização Sim. Mundial da Saúde, que está mandando ficar em casa, que está mandando tomar conta do grupo de risco, e aqui não, gente, vambora, 70% vai pegar, vai morrer uma galera, tá bom. Não tá bom, a gente está nadando contra a corrente. Pois é, Tem até eu espero. aquele vídeo que, desculpa cortar vocês, mas tem Não, até pode aquele vídeo falar, que Luiz. eu mandei para vocês no Livecast, no grupo que a gente tem, né? É para conversar sobre o Livecast, do Greg News. Não sei se vocês chegaram a Eu ver, vi. falando Não, esse sobre, último eu não vi. essa questão de rebanho, né? Que é até um Uhum. termo técnico utilizado para pegar a quantidade de, tipo assim, para pegar uma quantidade de contaminados, né? Então o governo está se escorando nisso, mas se escorando da maneira errada, que é o quê? Está querendo soltar todo mundo para pegar, porque todo mundo vai pegar de toda forma, só que você não tem nenhuma estrutura para, um, atender essas pessoas, dois, proteger grupo de risco e três, protocolo para essas pessoas saírem. Então é meio que tipo assim, se ferra aí, vai a sua própria sorte, e é isso que a gente tem. Sim, eu acho que é um plano de governo mesmo, sei lá, eu tenho certo na cabeça. Fora esse jogo de empurra idiota que tá tendo, sabe? Que as pessoas falam dos governos estaduais, falam dos governos, né, dos governadores, dos prefeitos, mas assim, aí fala que é politicagem, mas lá de cima não deixa de ser politicagem, né? Um jogando pro outro. Então, assim, tá muito difícil. Amiga, durante a pandemia mundial, tá tendo ping-pong de ministro da saúde? Vê se é hora. Nossa, sim. Eu acho que isso tá Quem vocês bizarro. acham que. Quem vocês acham que vai ser o próximo ministro da Saúde? Eu aposto na Aracy da Top Term. Sumiu, Quem? gente. Aracy da Top Term. Cadê a Ah, Ludmilla para fazer a melhor imitação da Aracy que Lud, existe? pode fazer. Oi? Imita aí. Aracy da Top Term. Ai, eu esqueci como é que faz. É que eu imitei a Aracy da Top Term uma vez. E foi perfeita. Foi maravilhosa. Ai, eu não consigo. Ai, ai. Sei lá, eu fico preocupado porque a gente não tem muita expectativa. Eu acho que o problema é a falta de expectativa, de melhor expectativa de qualquer coisa. Eu tenho expectativa de amanhã estar melhor, eu tenho expectativa de daqui a um mês fazer isso. Eu tenho expectativa no final do ano. Essa falta de expectativa leva a muita coisa ruim. Tanto Sim. pessoalmente na nossa vida, como tipo Anaíses, como Eugênio, João e Mila, como Lagecast, como tudo, como Brasil nação. A falta de expectativa nos faz querer qualquer coisa por desespero, nos faz querer agarrar a ideias que não fazem Sim. mais sentido e que são completamente absurdas, nos fazem ser uma pessoa pior, nos fazem mais, nos faz ficar mais triste. Enfim, eu acho que essa coisa de falta de Individualista expectativa. também, né? Exato, então eu acho que isso é a pior coisa, porque quando a gente está nesse desespero todo, a gente começa, por exemplo, a pedir fechamento do STF e a volta da ditadura. A gente começa a não ter vontade mais de fazer nada, de ser completa. Eu acho que essa coisa também de ser produtivo na quarentena é um saco do cacete também. Porra, nem Porque fala. parece que é uma competição de produtividade, mas assim, é importante estar ativo. E essa coisa de falta de expectativa e de só ver notícia ruim e tudo mais, isso vai sugando a gente de uma maneira que a gente também não sai do lugar. Então, isso me preocupa muito. Posso mudar de assunto dentro do assunto e fazer uma pergunta para vocês? Qual foi o maior surto da quarentena de Maior vocês. que? Aqui em casa a gente comprou uma máquina de pão e uma churrasqueira. Amiga, falhou pra mim. Ai, desculpa. Eu perguntei qual foi o maior surto da quarentena de vocês até agora. Aqui em casa a gente comprou uma máquina de pão e uma churrasqueira. Não sei qual foi o maior. Eu não tô comprando nada, na Eu não tô verdade. comprando nada também. Ah, mentira! Não, não é que eu tô comprando, também não foi nada demais, mas eu comprei um plano de karaokê. Um plano de Mentira! karaokê? Já quero. Sim, pra Smart TV. Estamos o quê? Cantando horrores e eu também tô aprendendo teclado. Ai, Na verdade, eu comecei, mas eu sou preguiçosa. Mas se Deus quiser, eu vou voltar. não, mas tá vendo, você tá Falar que sendo eu não comprei produtivo na nada é quarentena. mentira. Porque a única coisa que eu comprei foi uma coisa que eu já queria comprar há muito tempo, eu dividi em várias vezes e que tá salvando a minha vida, que se chama Air Fryer. Ai, eu amo. Perfeito, meu Deus. Ai, é Ao tudo. vivo sem. Dá pra fazer tudo na Air Fryer, eu amo Air Fryer. Surto, no meu caso, foi coragem de raspar o cabelo, que eu sei lá, era um medo que todo quase careca passa durante a vida inteira. Eu tive coragem de raspar, mas de gastar dinheiro, eu tô segurando ao máximo, porque eu tô para Sim. lá de endividado, tô tentando abaixar as dívidas agora. E sei lá, eu comprei salgadinho no dia da live do Sandy Júnior, que eu queria comer. Amo. E gastei dinheiro comprei uns cursos que estavam em promoção. Ai, eu quero Arrasou, amigo, ainda comprou comprar curso. cursos agora também. Arrasou, amigo. Curso de R$ 500 por R$ 3, eu comprei. Tudo. João, posso fazer uma pergunta? E Pode. se não puder ir no programa, você me avisa que eu corto? Ai, medo, já até sei, fala. Não, tem previsão pro The Voice Kids voltar? Ai, amigo, foi paralisada a gravação, né, a produção. E o recado que a produção mandou pra gente foi. Anaís ridícula. E o recado que a produção mandou foi que isso vai esperar a pandemia passar, porque não vai botar dinheiro em risco. Que você tá rindo, minha? Ela é ridícula, por isso. Que ela tá rindo, fala? Ah, tá. É porque o João achou que o Eugênio é outra coisa. Situações. Tô por fora, Eu ia vocês perguntar não do têm quê, escola. gente? Eu também não entendi, não. Então passa o avião, vambora. É isso, gente. The Voice Kids, quando voltar, eu aviso que eu estou trabalhando para Carolzinha Breda. Siga lá no Instagram. Amigas, Faça o mexer, aproveita o meu sinceramente, espaço. cansada. Vocês acham que essa situação toda vai demorar para passar? Ah, eu acho que Vocês vai. acham que a vida vai estar normal? Tipo assim, normal. Nada aconteceu quando? 2022. Eu acho que entre burro Não. mês que vem. Eu acho que não vai tão É isso que longe. eu ia falar. Não, eu não acho que eu não vou tão longe quanto o João, não, mas eu acho que só do segundo semestre de Não, 2021. eu sou Assim. cadelinha de Átila, então eu tô seguindo a parada da vacina dele. Sim, mas estou falando assim, cientificamente, sim, vai demorar. Mas estou falando assim, socialmente falando, de acordo com o Brasil, o país que a gente está, semana que vem, você pode ter certeza que Gente. as pessoas já vão forçar para sair. Não, Te eu acho digo que isso eu com o próprio. Gente, como. Eu acho que eu, como não, a Luiz, pop que eu sou, eu só porque. queria poder dançar Rain on Me na balada. Só isso que eu queria. Ai, amigo, sim. Sonho. Ainda mandei uma Nunca pensei mensagem pro Vitor Martins. Beijo, Vitor Martins, que não vai estar ouvindo, mas se ouvir, manda oi. Temos muitos fãs de Vitor Martins, inclusive, nos ouvindo. Aí eu falei com ele, falei, ai, amigo, eu queria estar na sua sala ouvindo Rain on Me. Isso seria perfeito. Em São Paulo, meu Deus. Enfim, amigas. Mas eu concordo em parte com a Lud, porque eu acho que tem esse fator da gente, do brasileiro ser doido, maluco, e já ir para casa de todo mundo seguir a vida, mas assim, legalmente e tal, e tudo certinho, eu acho que, por exemplo, vai demorar muito para poder voltar ao cinema, para ter show, tudo que é Sim. entretenimento, né? Então eu acho que a gente Nossa, vai sinto sentir muita muito falta de nessa parte. cinema. Nossa. Eu acho que a gente vai sentir muito nessa parte, assim, para quem. Consome muito isso, né? Eu acho que assim, aqui no Brasil, a partir do final de agosto, início de setembro, já vai começar a liberar para circular. Mas vacina só a partir do ano que vem. E, gente, eu acabei de lembrar de um super surto. Anaís falou de João. Anaís, inclusive, faz parte desse surto. Posso Ai, amigo, não conta. contar? Ah, eu vou ter que contar, é um super Não surto. conta, amigo. Então Conta. tá, é um surto só meu, Anaís não tá, gente. Ai, Então, Hopi Hari lançou o evento RBD sem RBD e eu comprei o ridículo. ingresso. Anaíses não comprou, hein? Anaíses não comprou, Rayane não comprou, Raul não comprou, só eu, gente. O Vini, que participou do Livecast, não comprou. Não comprou. Ninguém comprou. Ninguém Não, comprou. Não tem uma caravana saindo de Friburgo pro Hopi Hari no dia 14 de novembro. Não tem, gente. Não teria, né? Não vai ter mesmo, né? Pô. Com certeza não. Gente, mas vai ser tão perfeito pra quem é fã? Eu não vou. Mas vai ser 100% perfeito. Bom, inclusive, se tiver livecast fã de RBD que for pra lá... Encontrinho. Tenho certeza que vai ter lá, que vai ter lá já lá. Certeza. Não, mas, gente, pelo amor de Deus, pelo menos vocês não estão passando vergonha, né? Que tem ex-RBD aí falando que cloroquina mata o coronavírus e apoiando o Jair Bolsonaro, não é mesmo? Ai, que ódio. Ainda bem que é um ex-RBD que nem faz tanta diferença assim. Ninguém se importa. Gente, tá tudo voltando, né? Até o restart hoje tava em alta no Twitter. Menino, eu vi isso! O que aconteceu? É um surto coletivo. Um surto coletivo. Pois é. Todo mundo falou da história. Eu tô esperando a live do Ruge. Eu só quero a live do Ruge. É só isso que falta pra minha vida. Foi. Mas deixa eu perguntar um negócio pra vocês. Cadê o Ruge, né? Fala, João. Você ia falar, eu acho, né? Não, a Fantine tá no Brasil? Eu acho que ela voltou pra Holanda. Amigo, eu sei lá, né? Então não vai ter, não. Que pergunta, né? Que não pergunta específica. A Fantine tá no Brasil? Fantine mora na Holanda, né, gente? Eu acho que ela não vai se prestar isso, não, nem pode. Pergunta pro Léo Dias. Amiga, mas lá é na internet, né? Você sabe. Ela pode estar em qualquer lugar. Verdade. Ah, gente. Luciana maior e melhor, né? Desculpa. E vamos de Zoom. Eu gostava da Patrícia. Ai, Karen, perfeito. Ai, Carly? Carly. A Carly também, eu adorava. Eu adorava a Carly, por sinal. Nunca vi na vida. Ai, muito bom. Nossa, vocês são crianças ricas. Crianças ricas. Não mesmo. Tô brincando, tô só botando pilha, que a única criança rica aqui foi o Eugênio, todo mundo sabe. É aqui, mas agora deixa eu fazer outra pergunta pra vocês. Quando que caiu a ficha do tipo assim, caraca, o que estamos vivendo? Quando eu percebi que eu já tava 40 dias em casa. Abril. Eu acho que no primeiro mês. Abril. Ah, legal, todo mundo falou junto, não entendi nada. Ai, Eugênio, responde. Quando eu vi que eu já tava 40 dias em casa e que eu não fazia, sei lá, 2 meses que eu não via a cor de um McDonald's. Ai, gente. E aí eu fiquei cedendo pelo McDonald's e aí eu fui pra fila do McDonald's. Aí foi aí que eu percebi que eu tava surtando. Sabe uma coisa que me fez, tipo assim, ficar caraca? Foi tipo assim, eu e meu pai, lembra, a gente tava assistindo, foi quando entraram no BBB ao vivo pra falar. Nossa, que eu... Ah, é verdade. Porque, tipo assim, nossa, eu lembro... e essa edição do BBB foi histórica, a gente nem comentou no livecast. Sim, mas o que que acontece? Tipo assim, a situação deles ali dentro, eu fiquei muito me colocando no lugar e eu fiquei desesperada só de pensar em estar lá dentro. E aí eu e meu pai, a gente conversando, a gente falava, cara, só que tá muito pior do que o Thiago tá passando. Só que eu já fiquei desesperada pelo jeito que o Thiago passou. Só que tava muito, tá muito pior. Uhum. E aí se você pensa, caraca, eles estão falando isso no BBB. Acho que deve ser a primeira vez que acontece uma coisa dessa no BBB Brasil. De entrar pra falar alguma coisa externa, porque é uma situação super grave. A falta de contato também me fez assim, ficar muito chocada quando eu... você para de encontrar pessoas, né? Sim, a Globo parar a programação... Umas coisas assim, sabe, que são coisas que eu consumo, né, entretenimento, eu consumo muito, então tudo que envolvia entretenimento, fechou o cinema, não tem mais, sabe, isso tudo assim, tipo, parou o futebol, essas coisas muito grandes. Quando fechou, quando fechou a Disney, então, nossa. NFL parou. Eu vou falar tudo. De um ponto que pra mim foi crucial. Quando a Globo resolveu reprisar a Fina Estampa, porque foi uma novela ruim. Novela horrível. E da vergonha, vergonha das atuações, né? Não, tudo muito ruim. Gente, o que aconteceu? Eu preferia ter visto a novela do gato de novo do que Fina Estampa. Não, eu acho que Fina Estampa só entrou pra poder completar lá a lista de coincidências do BBB do Jonas pra Mari, porque foi tudo igual. O Jonas entrou com 25 anos e ela entrou com 25 anos. Os dois fizeram aniversário lá dentro, tava passando Fina Estampa, os dois saíram com 54%, é só pra isso, mais nada. Sim, amigo. Só pra completar o bingo. Foi a Globo mesmo. Chegou e falou, vamos fazer essa história acontecer. E eu que produzi, porque acabou The Voice Kids e eles me chamaram aqueles. Amigos, sim. ficou muito, e essas coisas assim fazem, não sei, me fizeram assim ficar muito chocada. Eu acho que essa coisa de, por exemplo, às vezes eu preciso ir no trabalho pra gravar coisa e tal, essa coisa de não pode encostar, não pode abraçar, isso eu quase já me acostumei. Ah, eu não acostumei, não. Eu acho que eu já quase me acostumei, assim, de chegar no trabalho. Eu sinto que às vezes tem muitas pessoas, assim, que ainda encostam. Eu já fico desesperada, tipo, não me encosta, não chega perto de mim. Então, eu acho que eu quase me acostumei com isso, assim. Mas eu acho que... Ah, gente, eu já não faço isso na vida mesmo, então pra mim não fez diferença, não. Ah, mas a gente não tá saindo de casa, né, Eugênio? A Anaís está. É, tô precisando ir trabalhar às vezes. É. Nossa, eu tô trabalhando desde que começou isso, então assim. É, eu ia falar isso também, tipo, pra mim, no início da quarentena, então, o trabalho triplicou, porque assim, tudo conteúdo de cliente que eu atendo, tive que mudar planejamento, foi uma doideira de trabalhar mais. Depois deu uma tranquilizada. Sim, ah, eu também tô sentindo que trabalho. E vocês, Lajers? Vocês estão trabalhando muito na Estaquarem? Conta pra gente. Ué, avisa aí, gente, porque se for falar da área que eu trabalho, que é psiquiatria, as pessoas estão realmente desesperadas. Você então... realmente trabalha. Mas lá eles não estão atendendo online, não, Lud? Parte sim, mas tem casos que não tem como ser online, entendeu? Tem coisa que tem que ser presencial. É, ainda mais por ser remédio controlado, a pessoa tem que ir lá buscar a receita, entendeu? Tem toda uma burocracia. Eu tô fazendo terapia online. É? Sim, glória a Deus. E funciona? Como é que é pra você? Não, eu prefiro presencial, com certeza. Mas me ajuda bastante, muito, muito, muito. Eu tenho ido porque eu fiz um atendimento online, mas por conta das circunstâncias, pra mim não funciona online. Eu tô precisando ir. Não, a minha nem tá atendendo no consultório, não. Só online mesmo. Mas é diferente, né? E eu acho que nesse momento, assim, poxa, seria tão bom se todo mundo tivesse a oportunidade de... Principalmente agora, né? Isso é muito doido. Mas é um momento que eu acho que, poxa, se fosse possível... Uma coisa que a gente sabe que não é, porque é Brasil, né? No caso, tem muita gente que, não, nem, que ainda acha que psicólogo é coisa de maluco, enfim, um monte de coisa. Mas como é cuidar da saúde mental nesse momento é tão importante? Não só, talvez, fazendo terapia. Claro que terapia é super importante, é um tratamento. Mas começando coisas novas ou... Eu sei lá, cuidar da cabeça de uma maneira que quase te faça esquecer que você tá vivendo nesse momento, sabe? Algumas iniciativas foram legais, né? No início da quarentena, a gente foi vendo, tipo, várias pessoas que estavam atendendo de graça. Aplicativo, que você podia fazer as coisas. Assim, no início da quarentena, eu militei muito. Eu fiquei muito no Instagram. Nossa, não aguentava mais você militando. Eu dava vontade de falar, descansa, militante, bebe água. Pena que só você que não gostou. O Eugênio, tudo pra ele é descansa, militante. Uma vez eu militei no meu close de descansa, militante. Eu, hein? Eu ajudei muitas pessoas, tá bom? Muitas pessoas. Você é chata? Não, eu super considero o seu trabalho válido, assim. Mas é que eu tava meio cansado já. Não tem nada a ver com você. Mas sabe quando aquele tempo, tipo, não, é porque é tipo como eu tô me sentindo agora. Eu não aguento mais ouvir falar de coronavírus, eu não aguento mais ouvir falar de Bolsonaro. Mas foi por isso que eu parei. Não, sabe o que eu não aguento quando mais? Quando tinha BBB, pelo menos eu tinha um escapismo, agora nem isso tem. Não, eu não aguento mais a palavra cloroquina, gente. Eu juro por Deus, eu não aguento mais discutir o cloroquina. Eu não aguento mais olhar pra cara do Bolsonaro na hora do pronunciamento. Eu só fico olhando pra tradutora de Libras. Eu não vejo, no caso, eu não aguento mais. Eu leio legenda, eu vejo Libras, eu não olho pra cara dele, não aguento. Eu não consigo ver nada relacionado a ele, eu não consigo. Mas o que eu tava falando era isso, tipo, no início eu militei muito, depois eu parei. Depois daquele primeiro pronunciamento podre, eu falei, gente, eu não quero mais. Aí eu parei de militar. É porque a gente, eu acho que dá pra sentir da grande responsabilidade que foi aquilo, né? E como aquilo virou a chavinha de muita gente, isso que foi triste, nossa, sabe? E colocaram a nossa classe lá no lixo, né? Nossa! Gente, no momento, eu só tô guardando dinheiro pra sair do Brasil, não aguento mais. Amiga, você já tá saindo do Brasil tem 7 anos. Não, mas agora eu tô juntando dinheiro, eu tô aqui deixando nesse podcast o meu apelo pro Raul, quando ele for pra Nova Zelândia, pra ele me levar, que eu não aguento mais esse país. Real, Raul, né? Leva todos nós. Por favor. Eu vou falar em Raul, estamos em débito aí com ele, depois a gente paga. Não, gente, é tão bizarro que o Bolsonaro consegue fazer você ser antipatriota, cara. É um sentimento tão... Nossa, é horrível. A gente olha pra bandeira do Brasil e a gente não quer. Eu nunca mais quero usar a camisa da seleção brasileira na minha vida. Só com a moeda de troca lá fora, né, safado? Não, aí eu uso a camisa do Estado. Meu Deus, amigo. Ainda bem que a gente vai usar agora só... Quê? Alô? É o quê? Vai usar o quê? A gente vai usar aquela camisa azul do Brasil. De copa, que é linda. Em casa. Ela é perfeita. Bem mais bonita mesmo. Mas isso é muito doido. Eu acho que também é a primeira vez assim que eu fico com essa coisa assim de caraca, eu quero sair do Brasil, meu Deus. Eu nunca tive isso, eu sempre amei morar aqui. Amiga, vamos pro Porto. Amigo, eu não aguento mais você chamando pra ir pro Porto. Ah, vai ele. E hoje não conseguiu incluir o Porto em mais um programa. Eu sempre tenho que falar do Porto, que é um lugar perfeito. Inclusive, lá em Portugal as coisas estão começando a reabrir agora. Tá? Porque eles fizeram um lockdown total e eles postaram foto. Ai, meu sonho, gente, ter um governo. Na fila do supermercado, muito bom. O presidente na praia, o presidente é tudo, o presidente de lá. Amei. Perfeitíssimo. Amei. Amigas. É um presidente? Oi. Vamos continuar o baile? Vamos. Não, segue o baile. Vamos. Agora a perguntinha. Como que vocês acham? O que, que vai mudar quando essa pandemia passar, quando a quarentena passar? Vocês acham que alguma coisa a gente vai ter mudado? Tipo assim, tanto socialmente, não só pessoalmente, tipo, ai, vamos tornar uma pessoa melhor, foda-se. Mas assim, digo como um todo, assim, o que você acha que vai... Hã? Ou você foda-se, ninguém liga. Ai, gente, porque eu já vi tanto isso. Ai, teremos pessoas, mas não sei o quê. Não, não, gente, não vai, não vai. Mas aquela que não tem fé nenhuma na humanidade, né? Tô brincando, não. Acho que a gente vai mudar assim pra. Muito pouco, eu acho. Muito pouco que vai mudar. Eu acho que quem é bom vai continuar sendo bom. E quem é ruim vai ficar pior ainda. Não, eu acho que essa pandemia colocou luz em muita escuridão, assim, de muitas pessoas. Sim, mas em contrapartida, eu acho que assim, essa questão da própria facilidade de você conseguir coisas online de pessoas que não estavam acostumadas com isso, eu acho que isso vai, eu pelo menos pensamento meu, vai avançar muito mais essa questão do uso do online e o distanciamento das pessoas, por mais que agora no momento muitas pessoas queiram se ver. Eu acho que isso na prática, um pouco mais para frente, não vai ser assim, não. Acho que as pessoas vão ficar um pouco mais enclausuradas, sabe? Um pouco mais de medo. Eu acho lá. Que vai ser mais seletivas, sabe? A gente não vai querer ficar encontrando qualquer um. É. Não. Assim, eu acho duas coisas. O Brasil vai ser jogado num fosso econômico, social e político pior do que já está. Sim, se concordo. Se esse presidente não cair agora, ele não cai até o final do mandato. Alô? Esse presidente o quê? Se o presidente não cair agora, por causa da pandemia, ele não cai até o final do mandato, porque não tem outra coisa pior que isso. E, assim, outro pensamento, assim, falando da questão da comunicação, né, que é a nossa área, eu acho que a pandemia vai mudar principalmente o jeito de fazer televisão. O Eugênio tá sendo censurado. Eugênio tá voltando pro esgoto. Volta, rata. Sai daí. Eu tô me ouvindo. Tô me ouvindo? Sim. O que eu falei é que a pandemia principalmente vai mudar o jeito, já tá mudando, o jeito de se fazer televisão, assim, falando da nossa área. Porque não adianta ter uma super produção que não possa estar ao vivo lá, por exemplo. Fala de novo, não adianta ter uma super produção. Se não, você não puder estar ao vivo fazendo. Uhum. Entendeu? Eu acho que as lives ensinaram isso bastante. Que a gente precisa de três câmeras e uma criativa, duas pessoas e bastante criatividade. Sabe? Por exemplo, o Greg News, que a gente até citou antes. Uhum. O programa está sendo feito todo na casa do Gregório do Vivier, com a mãe dele de plateia. E é isso, está sendo muito mais interessante do que era há duas temporadas atrás. E conversa com o Bial também está sendo assim, né? E está sendo ótimo assistir, está muito bom. Então, isso vai mostrar, principalmente na nossa área, que criação de conteúdo é muito mais criatividade do que produção. Claro, que eu acho que eu ia falar isso. Mas não, já... tipo, em questão de cenografia. Oi, tamo ouvindo? Cara, tá caindo muito. Eu já tô da hora. Eu vou botar esse programa no nome de Oi, tá me ouvindo. Eugênio? Mas assim, rata? Oi, tá me ouvindo? Sim, amigo. Eu tô me sentindo o rato do bebê. Rata, oi. Eu tô me sentindo o rato do BBB. Como que é o nome dele? Ai, esqueci. Genório. Ah, sei lá, esqueci. Enfim. Eu concordo com o Eugênio. Eu acho que a maneira como a gente vai conseguir mudar muito, a maneira como empresas vão vender vai mudar muito. Muito. Delivery, lojas online, e-commerce. Uhum. Eu acho que a tendência vai ser as pessoas. Porque quem não sabia fazer isso tá aprendendo. Sim, por isso eu tô falando, o hábito das pessoas que mudam, né? Então eu acho que essa questão aí do marketing, de venda, de consumo, de jornada, nananã, isso tudo vai mudar. Acho também que isso foi uma pandemia. Sabe o que é importante, amigos? Contratar um profissional de comunicação. Principalmente, meninas. Não, e nesse momento a gente consegue ver. Acho muito também que. Ih, travou aqui pra mim. Tô me ouvindo. Acho. Eu não sei se eu falo porque hoje. Agora eu tô vendo de novo. Vou continuar então. Acho também que nessa questão também de conteúdo, de produção de conteúdo, a gente consegue enxergar quem de fato tem conteúdo relevante, quem não tem, quem fazia o conteúdo, se é a sua rotina. Oi, menina, estou aqui dentro da loja fazendo isso e não tem o conteúdo de fato bom para levar. A tendência é cair em engajamento, as pessoas pararem de se importar porque não tem o que fazer. Então, eu acho que foi muito interessante essa pandemia. Até eu estava conversando com o João Guilherme antes de ontem, eu acho, sei lá. É. Mas tava conversando sobre isso, e eu falei com ele. Eu falei, João, cara, eu parei de seguir um monte de menina que eu seguia, que eu ainda tinha peguinho, sabe? Quando você segue muitos anos. Mas eu falei, gente, mas essas pessoas, elas vivem num mundo paralelo. Elas não estão na pandemia, não é possível. Porque não falam de pandemia. Não são pessoas de verdade, não falam de pandemia, não falam o que acontece no Brasil, no mundo. Não acrescenta em nada, né? É, parece que é uma... Porque quando a gente tá nessa vida, tipo, quase que normal, a gente acha que aquela é a vida delas mesmo. Mas agora, muito mais que todo mundo, que é uma pandemia. Você é rico, você é pobre, tá, você pode... Entendeu? É uma pandemia, meu irmão. Não tem o que fazer. Então você vê que tem pessoas completamente alheias e aleatórias que eu fico, cara, por que eu tô seguindo essa pessoa que é extremamente vazia, não acrescenta em porra nenhuma? Parei. Isso veio muito de um questionamento... Eu juro que vou parar de falar, gente. Tô falando muito. E isso veio muito de um questionamento no Twitter. Quando morreu o João, o Pedro baleado, que foi uma cena... Foi triste. Eu não tenho nem palavras pra falar o que foi aquilo. E depois dele, pouco tempo depois, já tiveram outras pessoas negras também que morreram. É, quase da mesma forma que ele, mas enfim. Aí eu tava assim, um monte de gente lá, né? Gente, Black Twitter. Black Twitter todo tava falando, e aí? As blogueirinhas que vocês seguem falaram alguma coisa do João Pedro? E aí eu falei, caraca, é real? Por que que eu sigo essas pessoas, sabe? Assim, você não tem que se posicionar em tudo, mas você não tem nada pra falar em relação a nada? É. Uma outra coisa que eu acho que essa pandemia mostrou, principalmente para um governo que basicamente estraçalhou a cultura brasileira, é como a cultura é importante. Porque mais do que nunca a gente está muito dependente da cultura, da arte, dessa produção cultural. Então eu acho que a pandemia serviu para mostrar como a gente, como os artistas brasileiros do mundo afora, como a cultura é importante. Como a gente está consumindo muito mais filmes, muito mais séries, muito mais livros do que a gente consumia antes. Mas sabe o que me faz pensar também, Eugênio? Eu fico pensando, será que não é uma parada de bolha? Porque a gente que está inserido nesse mercado e consome muito, a gente sabe que é necessário. Mas assim, a gente vê o presidente cagando a parada toda. Eu vi uma entrevista da Cláudia Raia muito boa falando sobre isso, me abriu a cabeça. Porque assim, a gente sabe que é necessário, mas a gente continua sendo desvalorizado. O marketing, a comunicação, é o primeiro a ser cortado na hora de fazer uma economia numa empresa, sabe? Fico pensando muito nisso. Sim. É porque, na verdade, os efeitos que você vê da comunicação e do marketing, eles não são igual você pegar, fazer um produto e você tá vendo. Você tem que esperar o tempo daquilo se propagar. Mas isso é um efeito depois, entende? Você recebe muito mais com esse tipo de investimento. E as pessoas só estão podendo enxergar isso agora, porque elas não estão podendo simplesmente pegar um produto, mostrar e pronto, entendeu? Porque você está lidando com um cenário de falta de dinheiro, você está lidando com um cenário onde as pessoas têm... Assim, ainda tem pessoas com muito dinheiro, mas as pessoas estão pensando mais para poder consumir, né? Então... E linka muito com o que a Aninha falou, que é a questão do conteúdo. Aqui a gente sabe que vai ter um corte na economia, porque está todo mundo segurando, ninguém pode gastar. Então, nessa hora, a gente faz aquela peneira para ver quem realmente produz conteúdo de qualidade, quem é relevante. Entendeu? E eu acho que é a própria questão do tempo também, né, João? Porque, assim, gente, vamos parar para pensar. Essa questão da quarentena, você está em casa e você fica até pensando como que é o seu tempo, como que você distribui o seu tempo. E você sente falta de determinadas coisas, você inclui determinadas coisas. E aí, quando você pensa em consumir um conteúdo, você pensa nisso mais racionalmente, porque quando você está no, vamos dizer assim, na correria, no corre, você acaba vendo de tudo, sem critério, entendeu? Sim, quando você está parado e tal, você vai falar assim, pô, eu quero dar o meu tempo para isso, eu vou escolher isso aqui, e isso aqui vai me preencher de alguma forma, sabe? Aquilo tem que ser relevante, porque a gente já está passando por dias tão difíceis, sabe? Eu discordo um pouco do que você disse, Ludmilla, porque eu acho que existem conteúdos específicos, eu entendo isso que você falou, mas, por exemplo, nesse tempo de pandemia, a Netflix ganhou, tipo, milhões de novos usuários, porque as pessoas sentem necessidade de consumir conteúdo, e meio que na Netflix não é que as pessoas escolhem precisamente o que eu vou ver, elas veem o que tá lá, assim, independente de ser bom ou ruim, porque tem muita tranqueira lá. Rata! Tá, o que, que vocês não... Onde vocês pararam? Melhorou? Ai, que inferno. Não, acho que deu pra pegar a essência. Acho que deu. João, tipo assim, precisa repetir não, amigo. Não, pra... não, mas eu consegui... Eu consegui captar. O que eu ia completar também da Lud tava falando, é assim, o nosso mercado da publicidade vai mudar muito, sabe? Eu senti muito de perto, porque Eu uma vez tentei fechar um job aqui em Friburgo com uma agência que eu não consegui porque eu era home office. E agora eu tô precisando... João, você tá um pouco longe do microfone. Oi, tá me ouvindo? Melhor agora. Ah, tá. O que eu tava comparando é que, tipo assim, o nosso mercado de publicidade acho que vai mudar bastante. E eu dei um exemplo que antes da pandemia, eu tentei fechar um trabalho com uma agência aqui de Friburgo que não quis fechar comigo porque eu era home office. E agora eu tô prestando serviço pra eles, sabe? Se isso aqui em Friburgo tá acontecendo, imagina em escala nacional. Vai mudar. O rata tá saindo esgotou. Olha, João, o Eugênio querendo passar o título de rata. Ai, por favor, bota o nome desse episódio de Oi, Rata. Rata, oi. Gente, tá muito ruim aqui pra mim. Vocês estão me ouvindo? Sim. Agora voltou. Sim. Agora voltou, a gente só falou sim. Não, porque a gente não tava ouvindo nada. Ah, tá. Vamos pro próximo tópico, então, que acho que já foi. Vamos. Vamos sim. Deixa só. Não, não vou concluir nada, não. Vambora. Segue vai. Qual é o próximo? O próximo é vida, mas eu não lembro o que era. Vida. Só que era eu acho que é vida. Era um resumo de cada um, como tá sendo pra cada um. Ah, é. Vida. É porque tem muito tempo que os Lagers não sabem nada de nós, a gente não sabe se a gente é tão relevante assim pra eles também quererem saber, entendeu? Agora eu tô na... Vamos fazer um resuminho de 30 segundos. Aqui, 30 segundos! Se vira nos 30. Vira nos 30. Quem pegou referência? Sim. Não. Ninguém, gente. O gato do Se Vira nos 30. Ah, sim, gato. Eu amo. Então vamos fazer um resuminho seguindo as letras do Laj. Hélio, Ludmilla, como anda a sua vida? Resume aí. Ai, gente, não quero resumir, não. Mentira. Esse foi o resumo da Ludmilla, Anaís. É. A minha vida continua a mesma situação, mudando que agora eu não posso atender mais com chiates por conta da quarentena. Continuo atendendo meio expediente no consultório. Amiga, hoje tava com a coluna horrorosa, queria tanto um chiates. Ai, eu tô com saudade de voltar à minha rotina. Estamos passando por problemas técnicos, os quais vocês já sabem, e estamos de quarentena. Então é isso aí, gente. Anaíses? Belíssima vida. Gente, a minha vida é que eu tô trabalhando home office e... Por sorte, na minha área, é possível, sim, trabalhar em home office. É claro que mudou algumas coisas, criaram alguns tipos de conteúdo. Ah, tá. Não, esse título não é meu. Atanaís, existe. Estão me ouvindo? Agora sim. Eu não acredito que eu merei o rato da rodada. Anaís, é. Você prefere... Não! Gente, esse é o programa 4, o famoso... Programa censurado que nunca vai. Programa censurado que nunca vai ao ar. Deu pra ouvir alguma coisa ou não? Deu pra ouvir que você tá podendo trabalhar de casa. Sim, é porque, né, eu trabalho com marketing, não é uma área super possível de trabalhar em casa, muda algumas coisas. Uhum. Porque, né, o trabalho aberto eu consigo criar mais conteúdo, enfim. Mas só mudou, assim, a forma de ser criado, então tenho trabalhado muito mais. A sensação que eu tenho é essa. Que eu tenho trabalhado muito mais horas e muito mais. E eu tento entender o porquê, mas eu não consigo entender. Não sei porquê. E não só sou eu. A maioria das pessoas fala que eu tô trabalhando do dobro, mas eu não sei porquê. Não sei o que acontece, enfim. Mas é isso, amigos. Minha família, graças a Deus, tá todo mundo bem. Tá todo mundo conseguindo fazer a quarentena. Tô lá no Twitter com os meus amigos. Tô lá no Instagram, dando vários conteúdos no Close Friends. E é isso, meninas. Muito. Várias revelações. Várias revelações no Close Friends, que eu me arrependo 5 minutos depois. Ah, quem nunca, gente? Mas é isso. Então, a minha empresa, glória a Deus, aderiu a... Tipo, é João Guilherme. Tá furando o ratinho. Tá furando o rata. Desculpa. Ai, furão. Opa. Ele não é um rato, ele é um furão. Ele é um furão. Vai, Zé. Ó, o meu resumo é isso também. Tipo, eu já trabalhava com home office antes, mas agora tá muito pior. Porque eu não posso... gostei. Não, porque agora eu não posso... Não, gente, é porque agora tá pior, porque assim, as minhas produções, eu tinha que sair de casa pra gravar, pra acompanhar. Então, alguns trabalhos foram cancelados, teve cliente querendo manter o trabalho na quarentena e eu cancelei, porque, né, saúde em primeiro lugar, minha mãe é diabética, não dá. E é isso, tô trabalhando muito mais e minha rotina de horário tá muito doida. Eu vou dormir 5, 6 da manhã e acordo meio-dia. tá muito louco isso. Tudo, né? É isso, João. É, o horário tá todo desregulado. Mas é isso, tô colocando séries em dia, tô estudando, tô conseguindo fazer uns cursinhos de graça na internet, é isso. Muito bom, amigo. Produtivo. Não, mas tem dia que, tem semana que eu nem abro o computador, fico só no celular chorando, mas é foda. Só no celular chorando. Eugênio, furão. Ah, tá, agora eu posso? Então, a minha empresa, graças a Deus, aderiu à quarentena no segundo dia, então desde então eu já tô home office. Rata? Oi? Aí voltou. Alô? Fala. Alô, é da rádio? É... Então, a minha empresa aderiu... Que Beth? Meu nome também é Beth. Vai. A minha empresa aderiu à quarentena no segundo dia, então eu já tô de quarentena uns bons meses, mas... Felizmente, é o número de leilões, né? Porque quem não sabe, eu trabalho numa produtora que faz leilões de cavalos. Tipo, porque produz por uma agro leiloeira. É nada. E aí, tudo, paga meu salário. Agro é nada. E, aí, e vamos de número... Marchalaga. E aí, o número de leilões... Marchalaga. Gente, eu errei. E vamos de Marchalaga. E sim, o número de leilões Ratinha. Diminuiu por conta da pandemia, Rata, mas você como tá não tem esgoto? Muitos leilões... Alô? Ai, gente, que inferno isso. Então, o número de leilões diminuiu por conta da pandemia, só que existem muitos leilões virtuais, que, tipo, filma um animal e passa na televisão, no canal rural. Canal rural. Canal rural. Canal rural, canal rural. Macedão. Ok, se você é canal rural. Gente, aí... o povo ouve isso, não é possível que tenha alguém que goste da gente. Ai, vocês estão muito loucos. Tá muito doido. A coisa que a gente mais faz no LogiCast é a piada interna. Como que esse povo se interessa? Ah, sabe o que eu acho que acontece? Eles pegam a essência, é isso. É. Mas aí o número... Gente, deixa eu terminar, porque senão depois eu não vou conseguir, eu vou ficar rato de novo. O número de leilões diminuiu, mas... O número de leilões diminuiu, mas eu consegui manter meu emprego, é isso que importa. Amigos, não tá rolando. O número de leilões diminuiu, agora. Mas eu consegui manter meu emprego. É. Canal rural. Macedão. Nada. Então é isso, tá todo mundo... Marcha larga. Mas tá seguindo. Marcha larga. Ai, gente, vamos de loucuras. Gente, o que foi isso? Anaís rindo. Não sou eu. É o rato. É o Genilson do Big Brother. Ah, é Genilson. Acabou. Acabou? Topíssimos, não, não então? Não tem nada pra falar, não. Vamos pro topíssimos? Vamos de topíssimos? Vai ter laje caída nem batida, não? Já foi isso, né? Praticamente foi uma laje caída e batida. Laje caída é o coronavírus do Bolsonaro. E a batida, e laje batida é o laje cast. É a volta do laje cast. Uhul. Topíssimos? Topíssimos, então. Separaram? João, explica o que são os topíssimos pra galera. Então, Anaís que me relembrou o que eram os topíssimos. São as notas, indicações, coisas que a gente tá curtindo ver, ler, acompanhar e vai dar dicas pra vocês aqui. Quer começar? Eu separei algumas coisas aqui que eu tô assistindo. Tô... Peraí. Tá. É, no início da... Pode ir? Rata, pode. Rata? Eu tô rata? Ludmilla é a única intacta que não foi rata até agora. Eu que eu não sou censurada, eu sou neutra. Sacanagem. Deu uma rateada aí. Deu uma rateada real. Ai, doida. Então tá, eu trouxe uma indicação de um podcast, que é o único que eu tô conseguindo ouvir na quarentena, eu não tô conseguindo ouvir muito. Que é o LogiCast. Não, é o Diário de Bordo, da Jéssica Greco com o Leandro Neco, que eles estão fazendo a quarentena juntos, que eles são casados, né? Então, todos os dias de manhã, eles gravam um episódio de 20 minutos mitinhos, conta mais ou menos o dia anterior e algumas coisas e lançam. Tá muito legal. Eu tô assistindo muita série bobinha, sabe? Maratonei de Férias com Ex, Brincando com Fogo, Soltos em Floripa. Vi essas séries... Nossa, só coisa bobinha, né? Só putaria. Amiga, a gente passa vontade, né? Fazer o quê? Todo mundo presenciar? Ah, gente, nem vamos entrar nesse assunto que eu já. E tá, ó, algumas séries da Netflix que eu gostei muito. Hollywood, Eu Nunca. Ah, Eu Nunca Vi, eu amei. Eu gostei também. Eu comecei a ver e não tive forças pra continuar. Mas acho que você vai gostar, Aninha. Vou tentar tudo. De novo. É isso. É, baixei o TikTok, sim, gravo. Gravo música assim, coreografia assim, mas eu não tenho coragem de postar. Eu não baixo TikTok. Nunca baixei o TikTok, preciso baixar esse troco. Baixa? Eu baixo o TikTok pra poder ver meme. Então. É isso, gente. Mas eu vou te falar, o TikTok tem sido uma diversão, né? Nesses tempos. Tem. É o que e distrai. Eu amo que o Twitter virou uma grande curadoria de TikTok. Eu amo, é verdade. Eu amo os perfis, tipo, por que o TikTok tem que acabar? Por que o TikTok tem que permanecer? Eu amo. Ai, gente, mas é isso, são séries. Tô só assistindo séries. Tudo. Gente, então, eu tenho assistido muita coisa. Desculpa, João, tá falando? Não, pode falar. Então, eu assisti muita coisa esse ano, mas eu não consigo mais lembrar o tempo que a gente parou de gravar. Verdade. E eu não. E como eu tava trabalhando, tipo, até agora, eu não tive tempo pra parar pra pensar as coisas que eu vi. Mas assim, pelo menos as duas coisas que eu vi esse final de semana que eu gostaria de que vocês vissem também é Little Fires Everywhere, da Amazon Prime, que é perfeita. É com a Reese Witherspoon e a Kate Washington. E é tudo. Fala de maternidade, fala de privilégio, racismo, relacionamento interracial. Todos são atores muito bons. Todas as cenas são maravilhosas. E eu acho que a Amazon, assim, arrasou. Eu consumo pouco a Amazon, pra falar a verdade. Meu pai consome porque muito mais que eu. É horrível. É horrível. Tem que melhorar. Sim. Aquela coisa como o mais rico do mundo não consegue fazer um aplicativo bom. Gente, o aplicativo é horrível mesmo, não tem nem o que falar. Pra eu conseguir achar essa série, tipo, primeiro, não tinha sugestão dela, e ela era uma série que, tipo, tinha saído um dia anterior, não tinha sugestão dela, eu tive que escrever ela inteira na televisão pra aparecer. Aí eu tive que escrever Little Fires Everywhere pra eles acharem o raio da série pra eu conseguir assistir. Nossa. Não, é pra matar, cara. Não, a Amazon é muito ruim. Mas essa série é incrível e vale muito a pena ver. É, eu gosto de série dramática e tem uns diálogos muito interessantes. Pra quem não faz ideia do que é, a Reese faz a Elina, eu acho o nome dela, e ela é uma mulher branca privilegiada de família classe média alta que tem filhos, e ela conhece a, esqueci o nome dela, da a personagem da Kate Washington, que é negra, né, obviamente, no caso. E ela é uma artista super misteriosa, e o mistério dela vai tomando conta da gente, que a gente, sei lá, acho que no quarto episódio que a gente vai entender a história dela. Então até lá a gente fica achando ela só meio estranha, meio caraca, sabe? Você não consegue entender, e as duas entregam, sim, maravilhosamente bem. Por favor, vejam essa série. E a próxima que eu vi, que eu, também que eu amei, maratonei de uma vez só, foi Blood and Water, da Netflix, que é, se passa na África do Sul. No colégio rico da África do Sul, pessoas privilegiadíssimas. Então, o elenco, é a maioria é negra e rica. Então, são pessoas lindas e sensuais e maravilhosas. É uma história muito legal de uma menina que tem... É tipo um Elite da África? Não, porque Elite é muito ruim. Eu nunca vi. Elite é horrível. Nossa, Deus me livre. Eu parei vendo o terceiro episódio e falei... Eu me odeio, né, amigo? Você se odeia, é verdade. É... Mas, tipo assim, é muito melhor que Elite, pelo amor de Deus, não faz comparação. E a história é muito boa, gente. Os atores também são bons e é tudo bonito e é tudo maravilhoso. E a história central é de uma menina. Ela teve uma irmã... Enfim, ela teve uma irmã mais velha que foi sequestrada quando criança e os pais demoram pra conseguir superar e ela acha que ela encontrou a irmã dela. Então ela começa a fazer coisas pra se aproximar dessa garota e às vezes não são coisas tão legais assim. Então, e o pai dela, enfim, é muito bom. Podem ver que eu. O quê? Assino embaixo, meninas. Ah, eu vou ver como começo hoje, porque eu ia começar ontem, mas começou a fofocaiada lá da Anitta com o Léo Dias. Inclusive, pode ser um topíssimo. Vão lá no Instagram da Anitta do Léo Dias, ficarem aí. Como é que fala, gente? Fora do ar, não? Como é que é? Alienados. Ah, é verdade. Tudo. A gente não conversou sobre isso o dia inteiro hoje no Livecast lá no WhatsApp. Não conversou. Nossa, gente. Não conversamos. Posso dar meus topíssimos, então? Pode. Eu trouxe topíssimos variados, que são todos desses meses que a gente passou sem gravar o programa. O primeiro de todos é uma artista brasileira que eu segui tem uns meses e eu amo o trabalho dela, que é a Marina Amaral. Eu não sei se vocês já seguem, conhecem. Ela é uma colorista digital. E ela, o trabalho dela se foca em colorir fotos históricas, antigas. Ela tem um trabalho de colorir fotos, o principal trabalho dela é de coloração de fotos do Holocausto. Que legal. Mas ela também colora fotos, fotos mais históricas, dos períodos de guerra, da escravidão. É muito maneiro o trabalho dela. E, bom, eu poderia separar todas as redes sociais dela, mas é mais fácil vocês entrarem no site, que é www.marinamaral.com. E lá tem os links para todas as redes sociais delas, caso você queira acompanhar o trabalho. Tá em inglês, mas não é nada difícil de entender, até porque ela é brasileira, então ela tuita em português também no Twitter, caso vocês queiram acompanhar o trabalho dela mais de perto. Meu segundo topíssimo pode parecer estranho, mas é de uma fonoaudióloga americana chamada Christina Hanga. Amigo, não tá adiantando não, tá? O quê? Sacanagem. Ai, que horror. Essa videoaula... Vocês estão me ouvindo? Tô ouvindo, Rata, pode ir. Tá bom, então. O meu segundo topíssimo é de uma fonoaudióloga americana chamada Christina Hanga. Você não tá fazendo, você não tá fazendo a fono. Amigo, manda aí no escrito aqui no chat que a gente lê. Tá bom, pera. Christina Hanga. Beleza, agora eu te ouvi. De fome. Christina Hanga, ela é uma fonoaudióloga e ela tá no momento fazendo um mestrado e o trabalho dela é muito interessante, porque ela tem uma cachorrinha chamada Estela e ela ensina a cachorrinha dela. O trabalho dela é interessante, a gente vai descobrir jogando no Google. Não. Eugênio, escreve aqui o que que ela é e deixa o João, a Ludmilla ou o João, não lembro quem começou, quem que falta. Você tá ouvindo agora? Agora sim. Então, é porque ficou verde aqui. Então, o trabalho dela é muito interessante porque ela tem uma cachorrinha chamada Estela e ela ensina a cachorrinha dela a se comunicar. Ela, tipo, fez vários botõezinhos, cada botão corresponde a uma ação e aí a cachorrinha dela vai apertando os botões para se comunicar com ela. É porque a cachorrinha diz quando quer passear, quando quer tomar água. Que é chique. Muito legal de acompanhar o trabalho que dela. Que tudo. E aí o site... Eu separei o site também para vocês poderem acompanhar todas as redes sociais. É www.hungerforwards.com. Hungerforwards.com. Eu vou deixar também todos esses topíssimos nos comentários na descrição do programa. Ele quis dizer que todos os topíssimos vão estar na descrição do programa. Isso, obrigado. Perfeito. Calma, tá quase terminando, gente. Tem também, para quem é pobre, que não tem Netflix, nem Amazon Prime, nem Globoplay, nem nada. Eu separei um canal do YouTube, que é o Terça Insana, não sei se vocês conhecem, que é um espetáculo teatral muito famoso do Brasil, que existe há quase 20 anos, e eles estão subindo vários vídeos das esquetes deles no YouTube, do último espetáculo que completou agora 18 anos. E aí tem vários artistas conhecidos que aparecem lá fazendo esquetes. O espetáculo é idealizado pela atriz Grace Janoucas. Por uma atriz aí... Sim, Grace Janoucas. Estão me ouvindo? Tá. Desculpa. Grace Janoucas, ela é perfeita. Eu me tô no rato. A Grace Janoucas, ela é perfeita. Mas tem outras pessoas que aparecem lá também. Tipo, Fábio Porchat, Marisa Ott. São vídeos engraçadíssimos. Tem uma paródia da Dilma que eu morri de rir. Muito boa. Enfim, procurem no YouTube Terça Insana, que é perfeito. Posso entrar rapidinho na sua, Xenis? Gente, inclusive, você falou do Fábio Porchat. Eu só quero falar aqui que as lives do Porchat estão ótimas. São as lives no Instagram dele, @FábioPorchat. E ele tem entrevistado alguns políticos também, que tem sido muito... Então, e tá tudo indo pro feed dele. Então, se você quiser, você também pode dar uma olhadinha lá. Ele fez com o Freixo, foi muito legal. Teve com o Haddad, que foi muito legal. Com o Amoedo, foi legal pra você ver que... Né? Enfim. Então, tem muitas... Ele tem feito muitas lives interessantes mesmo. Assim, não só de entretenimento. Claro, sempre entretenimento, né? Mas, assim, com personalidades também políticas. Então, tem sido bem legal. É todo dia, ele faz de segunda a sexta, às 19 horas. Tá. Já tô terminando. Vou deixar uma outra dica aqui, que é Escrito em Algum Lugar, do Vitor Martins, que eu li agora na quarentena. E foi tudo. É uma leitura muito gostosinha. Tem só 60 páginas. E, tipo, eu li numa tacada só, um dia. É o do show? É muito legal. Ai, amo! Tudo, perfeito. Tudo. Leiam, é muito bom. É muito bom. Dá pra você comprar na Amazon, né? Que tem lá. Sim, e a Baratex. Sim, é muito baratinho, vale a pena. E a minha última sugestão também é da Amazon Prime, né? Já que estamos falando disso. O aplicativo horrível? Mas eu amo que a gente tá falando que o aplicativo é uma merda, mas estamos todos aqui, ó. Não, é porque agora eu estou numa vibe muito noveleira. Por que a novela é bom? Porque a novela tem, tipo, milhões de capítulos. Então, tipo, ela ocupa um grande tempo da sua quarentena. E na Amazon Prime, você tem várias novelas da Televisa. Pode deixar de sugestão. A nova versão da Usurpadora, de 2019. E Tereza, que é perfeita, é maravilhosa. São 150 capítulos. Fala de novo. A nova versão da Usurpadora e... Tereza, que eu amo. Muito bom. Tá lá na Amazon Prime pra assistir. Arrasou. Eu não vi Rubi ainda, amigo. Eu tô sem tempo pra baixar aquele monte. Capítulo 10. Mas dá pra assistir online, é só clicar no link e apertar play. Ah! Ruby teve nova versão também, né? Teve, saiu esse ano. Sabe o que eu tô fazendo? Eu tô revendo Rebelde no YouTube. Perfeito. Porque Rebelde, né, é tudo. Show do RBD sem RBD dia 14 de novembro no Hopi Hari. Vai que é tua, Luz Rata! Hello, povo. Então, eu vou dar os meus topíssimos bem variados. Tô precisando de música, Luz. Vai que é sua, tô confiando em você. Então, como sempre, né, meu passatempo favorito é ouvir música. Então, assim, tenho escutado artistas variados. Por sinal, essa semana eu tô escutando o CD de uma artista revelação, meio indie, assim, chamada Michi, M-I-C-H-I, que é uma delícia de musiquinha para escutar quando você tá assim, sabe, querendo dar uma acalmada, uma coisa meio sexy, romântico. Aham. Uhum. Não, foi uma brincadeirinha, mas não rolou, amiga. Mas é Michi mesmo. E fora as outras musiquinhas que eu sempre gosto, os artistas que eu tô sempre ouvindo por aí, fazendo os flashbacks, enfim. Eu sempre posto nos meus stories pra quem quiser me seguir, o que, que eu tô escutando. E às vezes no Twitter também eu boto algumas coisas, porque eu boto pra mim, sabe? Pra depois eu voltar lá e ver. Quem quiser, acompanhe. Amigo, seu story é muito bom, você divulga muito artista novo. Eu adoro procurar música. E assim, eu terminei de ver Mindhunter, finalmente. A segunda temporada? Só vi a primeira. Sim. Mas, sim. Vou correr pra e assim, mais. Já estou ansiosíssima pra ver se é a continuação, e eu não sei quando vai ser, então assim, agora eu tô assim, que droga, porque eu quero ver. E tenho visto um canal chamado Pula Muralha também, que eu amo, que é de uma chinesa, que ela é até professora de chinês, e ela fala sobre cultura geral, fala sobre, porque ela mora no Brasil há 9 anos, ela é casada com um brasileiro, e assim, tem várias coisas interessantes, de curiosidade. E ela ensina chinês, e é muito legal. E tenho visto coisas relacionadas à medicina chinesa, né? Aproveitando a quarentena, e tem alguns canais muito bacanas. Tem uma página chamada Cura Livre no Instagram, que é sobre ervas e sobre tratamentos naturais. Então, para quem tem interesse, é muito bacana a gente voltar às nossas raízes e entender como que a gente pode se curar, né, pela natureza e voltar a utilizar a natureza para cura, sabe? É muito bacana. Avaliem, vale a pena. E tô lendo, tentando terminar de ler, porque minha vida tá com umas determinadas questões aí, então às vezes eu tenho que parar tudo, sabe? Mas tentando terminar de ler o livro Caio Pano, da Agatha Christie, que eu amo, é uma escritora. Nossa, que eu amo. Nossa, que culta! Eu sempre gostei de Agatha Christie, já é o quinto livro que eu leio dela, eu sei que tem, tipo, 150, mas eu quero, meu objetivo até o fim da vida é conseguir ler todos. Achei que era até o fim desse ano, boba. Ah, meu anjo, você tá querendo de mim. Ô, Luiz, você falou de Mindhunter, eu lembrei então de um outro topíssimo que eu vou linkar pra você, pode ser aqui, rapidinho? Uhum, pode sim. Tem um podcast que se chama Modus Operandi. Eu tô no início, tem 15 episódios já, 14 episódios. É muito episódios, bom. E o último foi sobre Mindhunter, eu lembrei disso agora. Uhum. Eles falam, as meninas, né, as três, a Carol Moreira, uhum, a Bel Rodrigues e a Mabê. Elas falam sobre casos famosos, tipo Mindhunter mesmo, uhum, sabe? E, uhum, casos de crime, coisa que a gente gosta de acompanhar. Ah, eu amo. É legal, você vai adorar. Modos Deixa operários. Eu fazer uma pergunta pra Lourdes, então, já que ela é da música. Uhum. Lourdes, você já uhum conheceu a rapper Tika com K? Ih, agora você me pegou essa, não. Nós. Pode me indicar. Tika é tipo Tika, né? De menina. Uhum. Mas com K. Gente, ela com é... K. Ela é perfeita. Vocês não estão entendendo. Gente, por favor, ouçam. Eu acho que... Como é que é o nome do EP dela mesmo? Ai, meu Deus, não vou lembrar. Indust Games, eu acho. Nossa, tendo... legal. Gente, ela é engraçada. Ela tem... Ela dá resposta, tipo assim, tudo na ponta da língua. Ela é super espontânea, canta muito, faz rap. Ela é negra perfeita, gente, gorda. Ela é perfeita, gente. Eita. Não tô entendendo. Ela é uma lisa do rap. Eu tô muito interessada. Por sério, sinal, gente, eu tenho escutado algumas playlists alternativas. Tô buscando algumas coisas no Spotify e em alguns canais do YouTube também. E tem uma YouTuber também que eu gosto muito de ver, que ela faz review, né, de álbuns. É a... Ai, eu sempre esqueço o nome dela, que é um nome com A. A Lia. Eugênio sabe, porque ele postou a foto dela, que ela tem dois laçarotes atrás dela. Dois laçarotes? Ah, AJ! Eu amo! AJ, AJ, não, AJ, eu AJ, amo. É tudo. E eu vejo muito review de álbum que ela faz. Gente, então ouça. Talvez ela já tenha até começado. É. Então, acho muito que ela vai estourar. Acho muito, muito, muito que ela vai estourar. Uhum. Outra rapper que você tá falando, assim, que eu tenho gostado de escutar, claro que, assim, ela tem uma sacada mais, assim, suja no sentido de que é um pouquinho mais vulgar, mas que eu acho a atitude, tudo, talento, tudo, é a Megan Thee Stallion, né? Que, tipo, caraca, ela tá vindo com tudo. Isso é muito bom, né? Gente nova. Nossa, ela já conseguiu um feat com a Beyoncé, então, assim, já zerou a vida, já. Já começou como, né? Começou já começou mal, como, né? E eu vejo as entrevistas dela e, tipo, ela é maravilhosa. Ela, tipo assim, ela é totalmente, assim, autoestima e... Ah, ela é maravilhosa. Eu admiro muito. Arrasou. Arrasou. Eugênio, anote tudo, hein? Quando eu ouvir o programa de novo, eu vou anotar tudo. Se vocês quiserem me mandar gente, pra você, tá minha vida, eu agradeço. Velho, mas eu acho que já tá velho, sim. Mas eu tô tão viciado no CD da Dua Lipa. Vocês estão ouvindo? Eu tô viciadíssimo. Eu ouvi e achei muito bom. Ai, muito, muito bom. E agora eu sou bem nacional. Eu gosto muito de Melim. O CD novo tá bem legal também. Kaká. Eu gosto. Cara, eu tô precisando muito achar algumas referências nacionais, porque eu me envolvo tanto com música internacional que às vezes eu esqueço de música nacional. Eu esqueço que eu sou do Brasil, por exemplo. É por isso que eu tô aqui pra trazer um pouquinho de brasilidade. Obrigada, gente, amigo. Obrigada. É, antes da gente encerrar, deixa eu só fazer uma pergunta pro João Guilherme. Ai, amigo, fala. Você é Team Crystal, Team Gigi ou Team Jada? Amiga, 100% Team Crystal. Ai, que bom. Agora tem que tocar a música do debate. Gotta feel the rhythm of the night. Amo. Era só Ai, isso, meu Deus. Deus. Então, show, gente. Acho que acabou, né, gente? Acho que acabou, amigas. Falamos. Gente, deu uma hora de... Eu acho que no próximo programa, sabe Deus quando? Se a gente conseguir. A gente poderia já determinar um tema. Sim, vamos. O tema vai ser o programa da Taylor Swift em homenagem ao Raul. Eu não tenho essa. A gente tá devendo esse programa. Sabe o que a gente pode fazer? Sugestão minha. A gente pode definir um dia pra gravação e chamar alguém pra gravar com a gente aqui no Discord. Tipo, assim, é mais chegar fácil. No Twitter, chegar no Twitter e falar assim: ô fã, você que tá aí ouvindo a gente, vem gravar com a gente, tipo, do nada, assim, e chamar um fã. Legal. Pegar um fã na rua. Legal. Seria show, Chelles, amei a ideia. Tem vídeo show, adorei. Mas, pra isso acontecer, as pessoas têm que fazer o quê? Seguir a gente nas redes sociais, meninas. @LajeCast no Instagram. No Twitter é @LajeCast_. Vai lá, denuncia @LajeCast. A gente sempre pede pra vocês, mas nossa fanbase tem 5 pessoas, então é complicado roubar uma conta. Mas não se esqueçam, denunciem, meninas. E foi muito isso bom mesmo. Conversar com vocês. Estava morrendo de saudade de todos nós juntos. Agradeço nosso Lajer que chegou até aqui, ouviu esse programa todo. Por favor, fale com a gente o que você achou, se você tem opiniões que divergem ou concordam conosco. Saia do esgoto você também. Isso, sua rata doida. Fala com a gente se você também tem alguma indicação interessante. Enfim, queremos ouvir vocês, tá? E muito obrigada, amigas, por esse momento. Obrigada, gente. Tava com saudade de vocês. Eu quero saber se os Lajers preferem um Lajecast de ratos ou um Lajecast sumido. De ratos, gente, com certeza. De nada. Viu só? Um rato ou um Lajecast sumido. Um de rato, com certeza. Eu acho que a gente devia aproveitar a pandemia, já que a gente tem que ser produtivo na pandemia, que é o que dizem. A gente devia gravar um monte de Lajecast. A gente tem que seguir o nosso ritmo. Então não vou fazer nada, né? Não, tá certo. A gente podia gravar os programas que a gente são tanto. Gente, para com essa promessa. Eu não aguento mais. Todo programa. Eu não prometo nada. Vamos Como rezar para dar tudo certo no próximo. O que eu já estou digitando no chat, gente? A rata caiu? Não, eu vou digitar pro Craig. Caiu. Eu vou digitar pro Craig sair para acabar o programa, ué. Ah, tá. Então beijo, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Amo vocês, Lajers. Beijo. Meus ratinhos favoritos. Tchau. Ratinho. Fala uma música de rato aí. Ô, rato, dá uma olhada. Nunca vi nada. Não, rato não tem vergonha na cara. Fala mal de mim. Mas é minha fã que culpada. Escuta o papo da Beyoncé. Escuta o papo da rata. Da Beyoncé. Eu amo quando era Beyoncé. Acabou, gente?